A violência como meio de obter justiça racial é tanto ineficaz quanto imoral. Ineficaz por ser uma espiral descendente que termina em destruição para todos. A velha lei de olho por olho deixaria todos cegos. Imoral porque busca humilhar o adversário ao invés de conquistar sua compreensão. Busca aniquilar ao invés de congraçar. A violência é imoral porque se alimenta do ódio ao invés do amor. Destrói a comunidade, torna impossível a fraternidade. Deixa a sociedade monologando ao invés de dialogar. A violência termina por se autoderrotar. Cria amargura nos sobreviventes e brutalidade nos destruidores. Martin Luther King Jr. Eu creio haver muita gente boa na América, mas também há muita gente ruim na América. E os maus parecem ser aqueles que detêm todo o poder, ocupando posições para bloquear coisas de que eu e você precisamos. Por que a situação é essa? Você e eu temos que preservar o direito de fazer o que for necessário para pôr um fim a essa situação. E isso não quer dizer advogar violência. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou contra o uso da violência como legítima defesa. Nem sequer a chamo de violência quando ocorre em legítima defesa. Eu a chamo inteligência. Malcolm X.